eu sou um cara em que não se pode confiar. Não sei o que é certo, não tenho o que falar. Meu mestre, eu posso ver sua futilidade mental. Seus cursos num pedestal. Ninguém pode me dizer o que fazer.